Eu sou Leia Silva, de Mulheres de Alma Curada, e continuo trazendo áudios para vocês do livro Oração Fervente, inspirado no Quarto de Guerra da editora BV Books, escrito por Priscila Schiller. Hoje nós estamos no nosso sétimo áudio, Estratégia 6, Seus Medos. Confrontar suas preocupações, afirmar o seu chamado. Se eu fosse o seu inimigo, eu ampliaria seus medos, fazendo-os parecer intransponíveis, intimidando-o com preocupações ao ponto de tornar o seu esforço por evitá-las a sua principal motivação. Eu iria querer usar a sua ansiedade para paralisá-la, deixando-a indecisa, agarrando-se à segurança e à mesmice, sempre na defensiva por causa do que poderia acontecer. Quando você ouvisse a palavra fé, tudo que eu faria você entender sobre fé é que se trata de um risco desnecessário. O medo é um dos principais esquemas de Satanás para aleijar o povo de Deus. Eu não estou falando de uma preocupação legítima. Eu não estou falando sobre sábias advertências de proteção ou de conselhos divinos. Eu estou falando sobre o medo, preocupação incessante, ansiedade que dura uma noite inteira. A pior das hipóteses se torna a única probabilidade de que você pode pensar. Receios como esses, em vez de simplesmente aumentar a nossa pressão arterial, estão disparando alguns alarmes de incêndio. Por que estou me sentindo tão paralisada assim? Sabemos claramente, a partir da Escritura, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Assim, sempre que você sentir um espírito de temor invadindo qualquer área específica da sua vida, você pode saber pelo processo de eliminação que não vem de Deus. Então, só resta um outro lugar espiritual do que ele pode se originar, o que faz você se perguntar por que isto está acontecendo. Você não está, pelo menos, um pouco curiosa para saber o que ele está tentando impedi-la de ter? Tenho certeza de que você está familiarizada com a história de Moisés e os filhos de Israel, presos entre as paredes de água do Mar Vermelho, enquanto o faraó egípcio e seus exércitos vinham seguindo-os atrás. Israel logo foi cercado pelas pessoas cuja nação tinha brutalizado eles e os seus ancestrais por 4 longos séculos, sem escapatória, e a única direção que não estava fervilhando com hordas inimigas era o caminho pelo qual Deus estava direcionando o seu povo, em frente e através do mar. O medo é uma resposta humana natural para um monte de coisas, e o momento no Mar Vermelho é uma delas. Então, ele sabia que eles sentiriam medo, mas ele estava dizendo-lhes para não se deixarem dominar pelo medo, não escolhê-lo, não fazer amizade com o medo. Deixe-me dizer o seguinte. Eu sei em primeira mão como é o desespero da intimidação quando o medo a está estrangulando ao redor do pescoço. Eu conheço o tipo de paralisia que envolve quando você está morrendo de medo de continuar algo com o que se comprometeu a fazer e você simplesmente acha que não consegue. Conheço esses momentos assim como você, talvez quando tudo que nos apetece fazer é puxar as cortinas, entrar de novo debaixo das cobertas e desejar as próximas poucas horas, dias ou semanas que simplesmente passe. Esta questão do medo é tão bem conhecida e importante para Deus que mais de 300 de vezes na Escritura ele diz ao seu povo de uma forma ou de outra para não ter medo. Não temas, não tenhas medo, não temais. Procure essas passagens. Estão em todos os lugares. Sabe aqueles momentos em que você está pesquisando todos os livros, buscando um versículo que lhe diga o que Deus quer que você faça? Bem, aqui estão 300 deles, e eles estão todos dizendo a mesma coisa: não tenha medo. E o inimigo lhe dizendo: tenha muito medo. Esse é o tipo de lixo com o qual ele está alimentando você ultimamente? 20 milhões de razões pelas quais você não consegue, não pode largar o vício, não consegue se levantar e liderar um grupo de estudo bíblico. Não pode ajudar a iniciar aquele ministério no centro da cidade? Não é desqualificado o suficiente para o trabalho? Não consegue fazer isso? Nunca poderia fazer aquilo? Seria loucura sequer pensar em fazer aquela outra coisa? Na oração fervente descobrimos uma coisa: nosso Deus é destemido, e porque Ele é destemido, podemos ser destemidos também. Quando a Sua presença está conosco e vai adiante de nós, nenhum mar vermelho vai nos desorientar ou pausar. Então, apesar da sua hesitação, diga sim, continue caminhando, tenha fé, não tenha medo. O convite à oração. Deus não nos diria para não termos medo, ou não nos diria isso com tanta frequência, se Ele não soubesse o que o medo, preocupação, ansiedade, enjoos, pés frios, palmas das mãos suadas, boca seca, batimentos cardíacos acelerados são a nossa primeira reação natural a algum dos desafios de segui-lo, especialmente aqueles que, como a maioria, não vêm com instruções claras, o passo a passo sobre como lidar com cada soluço ou contingência. O inimigo, obviamente, ciente disso, está sempre à espreita nas proximidades, ansioso para animar e agitar essas nossas preocupações, para que ele nos mantenha acordadas à noite e interfira na nossa capacidade de pensar com clareza. Ele ainda vai mais longe, carimbando um espírito de medo sobre as coisas que ele sabe que são as melhores opções de Deus para nós. Mas Deus está sempre lá também, superando em força, ouvindo as nossas orações conturbadas, reafirmando as suas promessas destemidas e lançando o próximo facho de luz que precisávamos para caminhar firmemente em sua direção. A oração é que faz a diferença. Um convite para ser honesto, sim, para dizer-lhe como você se sente, cheia da segurança e confiança destemida que advém das promessas de Deus. Lembra das suas preocupações? Elas não são apenas meros pensamentos. Elas são estratégias deliberadas, estratégias para inviabilizar o seu destino e a sua vocação. E a maneira de lutar contra elas é criar as suas próprias estratégias deliberadas de oração. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá me fazer o simples mortal? Salmos 56, 3 e 4. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1, 7. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. João 14, 27. Porque eu sei que eu conheço os planos que tem para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Jeremias 29, 11. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a quem nenhum de seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Lucas 21, 15. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que nos prometeu é fiel. Hebreus 10, 19, 20 e 23. Você pode, você consegue. Então, vá em frente, deixe o medo para trás. Que o Senhor te abençoe.